Itália é bonito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito, bancando camarote, é mole. Bonito, quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Bancando camarote é mole, é bonito. Quero ver sem a grana pro pirulito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Não tenho e 60 pra comprar 5 pãozinho. Roubei da minha mãe, eu te juro, não tô mentindo. Cueca tá furada, eu tô remendando tudo. Aceito doação de roupa de velho até de defunto. Quer doar? Vem pra cá, vem, vem. Aceito tudo. Roupa, mantimento e até produto multiuso. Quer doar? Vem pra cá, vem, vem. Aceito tudo. Roupa, mantimento e até produto multiuso. Se o rango não tá quente, minha gatinha não esquece. É que acabou o gás, não reclama e agradece. Se o rango não tá quente, minha gatinha não esquece. É que acabou o gás, não reclama e agradece. Bancando camarote é mole, é bonito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Bancando camarote é mole, bonito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Encoxa, encoxa. Bancando camarote é mole, é bonito. Quero ver sem a grana pro pirulito. Sem grana pro pirulito. Não tenho e 60 pra comprar 5 pãozinho. Roubei da minha mãe, eu te juro, não tô mentindo. Cueca tá furada, eu tô remendando tudo. Aceito doação de roupa de velho até de defunto. Quer doar? Vem pra cá, vem, vem. Aceito tudo. Roupa, mantimento e até produto. Quer doar? Vem pra cá, vem, vem. Aceito tudo. Roupa, mantimento e até produto multiuso. Se o rango não tá quente, minha gatinha não esquece. É que acabou o gás, não reclama e agradece. Se o rango não tá quente, minha gatinha não esquece. É que acabou o gás, não reclama e agradece. Bancando camarote é mole, é bonito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Bancando camarote é mole, é bonito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Bancando camarote é mole, é bonito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Bancando camarote é mole, bonito. Quero ver pegar uma mina sem grana pro pirulito. Encoxa, encoxa. Sem grana pro pirulito. Bancando camarote é mole, é bonito. Quero ver sem a grana pro pirulito.